Olá meninos, olá meninas, sejam bem-vindos a mais um Contos da Contar. Eu sou a Chica, a vossa amiga que vos acompanha nestas aventuras com estes novos amiguinhos e novas aprendizagens. Estão prontos para começar? Eu estou. Vamos então? Vamos lá! Olha, e então? Apostos. Olha, você pela cozinha. Você pelo porão. Você pela porta. Você pela janela.